Mulher e homem desejavam violência e paixão. Não existe paz. Paz. Não existe perdão. Eu não suporto mais. Mais. Violência e paixão. Não aguento mais viver dentro dessa prisão. Meu amor, minha guerra eu erro e você erra. Todos são tão diferentes. Corações de mentiras. Tantos jovens adolescentes. Corações de mentiras. Violência e paixão. Corações de mentiras.